Fantástico, 050. 0 9 0 0 vento 350 graus 049. Medida elemento, alinhamento de decolagem da 10 fatal 9941. Confere. Acho que para ingressar na 17, que negar no 011. Diego 1922, contato radar, desça para o nível 060, autorizado a chegar na base. 8, 208 total, 999. Controle Salvador, bom dia, total 9911. Bom dia, total 9911, contato radar na decolagem, suba para o nível 310, saída Momo, transição front. 310, Momo front, total 9910. Aquilo, Serra Lima. Bom dia, prossiga. Deixa eu guardar aqui o controle e já retorno.

Cláudio imediato, vem de November Alpha. Fala de imediato, Wind, November Alpha. Tá livre, vento 030 graus, 039. Wind, November Alpha. Testando, baixar travado, acionei 6225. Acionei 6225, continua a aproximação, aqui negar 1-0, 1-1, aguardando instruções para o povo. 6225. Acho que o Luiz quer Lima Tempo, estou no 7. Acionei 6225, informa o tráfego da coluna da pista auxiliar da pista 1-7, 1-Charlie-1-5-0, não irá interferir com a sua aproximação. Está livre o pouso, pista 1-0, vento 3-5-0 graus, 0-6-7-9. 7. 3-6-6-3, pode receber? 3-6-6-3, desço para 2.000 pés sem restrições de altitude, altimento com 0 no 1, autorizado final ILS, X-Ray, forma estabilidade. 2011, reporte estabilidade, 3-6-6. Alfa decolado 251 no controle 120.8. Você não vê melhor se copiar a torre? Afirmativo, ainda é 1-2-0-8. Afirmativo, vou dar controle do autorizado coral após a decolagem e permanece curva à direita. Seguindo para a pose, 6225. Firme? Estou seguindo para a pose, 6225. Gente, voz autorizado, vento 040 graus, 049. Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, circulado da 1-7. Papa Romeo, Índia November Alpha, bom dia, sinal 0171. Afirmativo. Papa Romeo, Índia November Alpha, nenhum contato com o seu tráfego, mantenha o corredor axé. E informe o farol da bar, irá efetuar a toque remitida em Taparica, confirme. Afirmativo, DGL Taparica. Verifique o equipamento transponder. Azul 4234, POB 79. Obrigado. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera de chamar a torre em 1-2995, ajuste no 0-1-1. Obrigada. Descendo até 3.000 pés, 1-0-1-1-100, 1-0-1-9-2-2. Papa Romeo, Índia, November Alpha, verifique se o equipamento transponde. Ainda não recebemos informação do seu tráfego. Controle, estamos verificando aqui, só mais um. Olá, Salvador, bom dia, Oxanen. 6225, livrou na foto. Oxanen, 6225, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 6225. Do Recife, 1288, alternando 133, decimal 3. 1-2-1-2-2-2, pausar na 1-3-3-3, Porto Alegre 2-2-3-3, obrigado, bom dia. Bom dia, Azul 4234. Bom dia, Azul 4234. Alinhar e decolar pista 1-0, vento 030 graus, 05 norte. Vivo, linha decolada 1-0, 4-2-3. Ô, Tony, recebe o Índia no Weber Alfa agora? Ainda negativo. 9911, chame agora Centro Recife, 2545, alterna 2085, bom. 2545, 2085, bom dia, 9911. Confirme seu ABT. Modo no sol, retorna a Salvador, deverá providenciar a manutenção do transporte. Afirmativo, senhor, eu tenho que pousar, eu vou verificar isso aí. Copy. 3663, complete na ILS X-Ray, chame turno 8, decimal 95, bom ponto. 1895, uma boa, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, TAN 3663. Bom dia, TAN 3663. Continua a aproximação, guardando a pista livre. Quem nega 1-0, 1-1, reporte no marcador externo, trem embaixado e travado. 3663. Romeu Índia, Weber Alfa, Fórmula Visual com Veracruz. Sim, para baixar, travado da 3663. 3663, livre pouso, pistão 1-0, vento 030 graus, 062 de norte. 3663. Azul 4234, decolado ao 57, controle 120, decimal 8. 208, azul 4234. Azul 4298, desço para 3.000 pés, sem restrições de altitude em Itaque, altímetro 1-0-9. 3.000, Salvador, bom dia, Azul 4234. Bom dia, Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, mantenha o perfil da saída Puca, transição Caju. Puca Caju, Salvador 350, mantém o perfil Azul 4234. Caju na cópia. Bravo, que Luiz confirma a toque emitida em Veracruz. Vale, certo. Thank you. vai passar a Mike Juliette Romeo, confia. Mike Juliette Romeo, autorizado Salvador, Salvador, sobrevoa o terminal de São Joaquim, 500 pés, controla noroeste, decola da 197. O transponder 0115. Frequência do controle 120, decimal 8. A primeira curva será à direita. Agora 2 e confirma a frequência? 118, decimal 95. 1895, vai chamar, obrigado. Direcionar Chimitax, quilo Sierra Lima. 4298, para a informação de tráfego, temos seus tráfegos no nosso corredor visual, perto do farol da Barra, agora sua posição de 1 hora, 8 milhas. Ambos tráfegos estão com 1000 pés. O tráfego não temos informação do equipamento transponder. E63 no solo 00, libere à direita, via eco, solo 12119. Eco, livrando e solo 219, informa tem urubus na curta final. Tem, graças. Mike Juliette Romero, liberte na Chemetax. Oi, Salvador, bom dia do Gol 922, passando esperto. Gol 922, abaixado travado. Confirme. Abaixado travado, 1-9. Ah, afirmativo. Cuidado pouso, pista no 0, vento 060 graus, 059, Gol 1922. Vive pouso, ano 0, Gol 922. Gol 922, informa que tem passos na curta final do 1-0. Eu copiei, obrigado. 0-2. Emitida Veracruz, informe para regresso a CTR, por favor. Então, 3663, gentileza, coloca na frequência 121, decimal 1. 211? 1211, assim. Automático. Olha, 3663, seria nossa provável saída para Brasília? Confirma a tribula? É a 6225. É a Arbo Elefa, 6225. Confirmando a Arbo? Arbo Transição Elefa, 6225. Ah, graças. Então, 3179, go ahead. Então, 3179, cliente Guarulhos, vai up Zulu 1672, bravo até o Zulu. After flight plan route, flight level 340, Dael, Leda, Bridge, runway 10, first turn right, scope 5414. Salvador approach control, frequency 120.8. So 3179, feedback correct, reporting push. Mediação de Veracruz. Quanto foi estimado para regresso a CTR Salvador? No solo 03, libere direito via Fox. Solo 1219. Via Fox, chama no 219. Vou ao 9. Vou até o retorno. Gente, copia. Mike Charlie Alpha, autorizado, Serra, November, X-Way, Quebec, nível 180, saída MOMA, após direto destino, decola da 197 com primeira curva à esquerda, ATN 5406 no transponder, frequência do controle 120.8, Mike Charlie Alpha. Foi pistão 9, chame agora a Torre Salvador no 8.95, bom ponto. 18.95, bom dia. 3304, desce para o nível 050. Torre, bom dia, azul 4298, final de 6 minutos. 4298, bom dia, ajuste 1011, informa o tráfego, Robson 44, decolando às 17, afastando para o Coroa Norte, 500 pés. 4298. Está confirmando para o Noroeste, ele vai afastar. Ok. Romeu fora. Romeu decolou 04, está o estimado de voo? Vai manter sobrevoo no terminal de São Joaquim, senhor. Uma hora de voo, mais ou menos? Afirmativo. Gente, chama o controle 121, correção 120.8, Romeu, tá reclamando. 1208, graças, tá reclamando. 4298, check trem, pouso autorizado no 003059. Livre pouso, baixou e travou, 4298. Deixa eu vir para estacionamento. E Romeu, está prosseguindo centro norte, forma estimado para pouso? Estimado para pouso em uma hora, senhor. Vai manter sobrevoo Salvador, especificamente no terminal de São Joaquim, a princípio. Gente, uma hora retorno Salvador previsto. Certo, prossegue setor norte. Terminal de São Joaquim autorizado para seguir. Terminal de São Joaquim. O Mike Joet, Romeu. Está presente, autorizado o terminal São Joaquim, grato. Romeu, meu oferecimento correto, confirmo POB. Confirmo, transponda copiado. Sim, estacionamento táxi, chame a torre, 1.95, ajuste na 01. Lima 08 no POB, autorizado o táxi, ingresso na 17, aporte alinhado pronto. Salvador está 3107. Coordinate with ground staff, report for taxi. Doutor Leão, papapá, Mike Juliette Romeu? Prossiga, Mike Juliette Romeu? Estão pedindo para alternar aqui, senhor, ao invés de terminar com o Joaquim para a base naval de Aradu. Certo, efetuar a pouso na base naval, confirma? Negativo, é só sobrevoo. Certo, sobrevoo. Certo. 219. Bom dia, azul 4298, ele dá táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Bota da Juliette. 6312, desça para o nível 060, autorizado a chegada a mais. Altimetro 90 no 1. Do 040, 49. Lucua 298, está na ingressão Juliette, portão 03. Já, Lima, controle, 208. 1208, Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, decolado na sua escuta, aprovando o Coral. Bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, mantém o perfil da saída Coral, aguarde a autorização para seguir direto. Gente, Lima. É o Leda após Bridge, prepare da Leda após Bridge para Campinas. Será 6312, reduz a velocidade 2509, número 3 na aproximação. Tan 3179 clear taxi until holding point via April 1 India holding point contact tower frequency 118.095 QNH 1011. After tower 118.95, down 3179. Volume 605, desça para 4000 pés, sem restrições de altitude. Da 3304, desce para 2000 pés, livre da restrição de altitude. Altimetro 909.